Bem-vindo ao Congestão, podcast das alternativas do mundo da gestão do trabalho e das organizações. Eu sou René Zeifert, professor na Escola de Negócios da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nesta série, eu e meu colega, professor Fernando Viana, exploramos e discutimos o poder das plataformas no mundo do trabalho e dos negócios. É isso, René. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender e discutir, são casos de pessoas e empresas que ousam pensar, desafiar e questionar o poder das plataformas sobre o mundo do trabalho e dos negócios. Pois é, e para aprender e pensar junto sobre esse tema, nosso convidado nesse episódio é Beto Madalosso, empresário do ramo gastronômico curitibano, proprietário do restaurante Carlo, do Madá Pizza Vinho, com duas lojas, do Sambiquira e do recém-lançado Trolha. Isso. Beto, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e participar desse podcast. Obrigado. Eu que agradeço. Estou feliz de estar aqui. Gosto muito disso. Legal, legal. É um prazer. Bom, Beto, hoje já virou prática comum, antes de ir para um restaurante, as pessoas darem uma olhada nas avaliações do restaurante no Google, no TripAdvisor ou outra plataforma. Recentemente você lançou uma campanha que chamou de Semana Fale Mal, Mas Falem de Mim, ou alguma coisa assim, que convida os clientes a criticarem o bar que você abriu recentemente, o Sambiquira, e prometeu premiar as melhores críticas com um chopinho. Explica pra gente como foi isso, por que, que você fez essa provocação, essa chamada. Então, acho que primeiro eu preciso explicar que uma personalidade e um modus operandi assim, de falar bastante. Então eu vivo postando coisas aleatórias sobre qualquer assunto, vou pedalar, posto, estou no meu trabalho, eu posto, estou viajando, e posto minha mulher, estou cozinhando. Assim, eu sempre estou lidando com as redes sociais, assim, sempre estou postando porque eu digo que eu tenho uma compulsão por comunicação. Então já é um pouco da minha personalidade postar coisas e falar sobre coisas aleatórias que passam na minha timeline real e eu transformo ela em digital direto, assim. Sim. Então, de repente pinta esse assunto, né? Eu tava lá um dia, daí começo a olhar as avaliações do meu bar, do Sambiquira, e daí tem umas avaliações negativas, pessoas que fazem comentários que eu sei, não, essa pessoa, com esse comentário ela não foi lá, porque ela comenta coisas que não tem relação com o meu bar, e dá uma nota negativa. E aí, né, o que você faz? Fala, cara, vamos chutar o pau da barraca aqui, vamos fazer uma promoção. Fale mal, mas fale de mim. Quem fizer a avaliação negativa ganha um chopinho, né? E posto isso, assim. E claro que um pouco na ideia da brincadeira, assim, porque o fale mal, mas fale de mim é uma coisa que a gente fala também, quando a gente está conversando com pessoas, alguém fala assim, ah, eu vi um cara falar mal de você, mas, bom, fale mal, mas fale de mim. É natural a gente falar isso, foi natural para mim escrever aquilo. Mas por trás disso também tem uma estratégia minha de colher informações sobre o meu negócio. Eu sempre acho que é difícil a gente ouvir crítica, é difícil o cliente criticar, ele ter a iniciativa de criticar. Então a gente sabe que tem várias empresas que fazem campanha dando um almoço, dando uma sobremesa, dando alguma cortesia, algum presente para o cliente que dá um feedback. Né? Porque eles querem saber o que está acontecendo. E é difícil chegar na ponta, especialmente em empresa muito grande, é difícil chegar na ponta e saber o que o cliente acha. Por trás disso também tem um pouco isso. Assim, eu quero saber o que estão falando do bar. E colher essa informação. Então, para mim é importante. Assim, mas claro, quando eu vi que aquilo virou uma bagunça tremenda, porque a pessoa me xingava ao invés de fazer uma crítica do bar, né? Eu falei, pô, não deu muito certo, porque assim, virou uma coisa pessoal. Tem muita gente que não gosta de mim. Depois a gente vai chegar nisso também. Mas, então desvirtuou um pouco, né? Mas eu, não é de agora, assim, eu costumo colocar crítica. Que, assim, as pessoas, eu tenho lá no Carlo um formulário que é preenchido a caneta. Isso eu herdei do meu pai, né? Porque ninguém mais faz isso. Mas assim, eu herdei lá do trabalho do Madalosso. Meu pai tem um capricho com esse negócio, você deixa um papel na mesa, a pessoa preenche com uma caneta e deixa numa urna. Todo dia seguinte de manhã ele senta lá e lê aquele maço de papel que tem lá com críticas do restaurante. Eu fazia, agora até parei de fazer, mas eu fazia no Carlo, fiz muito tempo e pegava o papelzinho e lia. e eu postava as críticas. E é muito interessante o negócio de você postar a crítica, porque você fala assim, o quanto essa crítica é pertinente. Às vezes você tem dúvida, às vezes você sabe, às vezes tem dúvida. Quando você posta aquilo, você incentiva outras pessoas a reforçarem aquela crítica ou não. Então, pô, eu tenho um exemplo bem marcante assim, para mim, que foi quando a gente... eu comecei a receber pessoas sugerindo que tivesse um espaço kids no restaurante, no Carlo. E o Carlo, na minha opinião, ele não tem nada a ver com espaço kids. É um restaurante noturno, luz baixa, vela na mesa, aquele negócio confortável para em casais ou amigos e tal. E eu peguei essa fala dessa cliente e coloquei lá. Querem espaço kids no restaurante, né? E aquilo virou uma batalha, assim, né? Porque aí, claro, eu fico o dia inteiro recebendo essas reclamações, essas críticas, ou sim ou não, né? Fazendo uma enquete. No final do dia tinha 300 pessoas falando sobre aquilo, mandando, porque eu contei, mandaram para mim. A maioria dizendo, não, de jeito nenhum, espaço kids no teu restaurante. Então, eu estava propenso a pensar e chamar o arquiteto para desenhar um espaço kids, e de repente falei, não, cara, não é para esse lugar de jeito nenhum e tal. Então, quando eu estimulo pessoas a falarem sobre alguma coisa que eu quero resolver, eu exponho essa crítica. Uhum. Então, agora voltando à pergunta inicial, né? O negócio do Sambiquira, fale mal, mas fale de mim, é para ser uma brincadeira, é para ser também uma crítica à própria plataforma, que deixa as pessoas falarem mal sem terem ido no bar. Então, ela tem vários aspectos atrás dessa digamos, brincadeira que eu queria provocar naquela postagem, assim. Perfeito, Beto. E assim, tem alguma razão específica de você ter feito isso no Sambiquira e não nos outros restaurantes? Por que o Sambiquira? Cara, assim, eu tinha acabado de abrir e saiu na mídia, assim, né? A notícia saiu, sai num portal. Esses portais de Curitiba, né? Que também tem perfil na rede social. E por eu ter tido um posicionamento político durante... Especialmente, acho que durante o governo Bolsonaro, mas antes disso, assim, que eu tinha um posicionamento crítico, né, ao governo, muita gente me criticava por aquilo. Quando eu abri o bar e eu vi essa notícia nesses perfis de Instagram, especialmente, falando que eu abri o bar... muita gente falou mal de mim, assim, eu abri um bar, eu quero que vá, as pessoas escreviam, quero que vá falência, esse cara é um playboy, esse cara é um filhinho de papai que não sabe o que está fazendo, esse cara quebra tudo que é empresa, assim, eu li muito isso. Então era uma notícia da abertura de um bar e as pessoas estavam me julgando, né, por, enfim, coisas que sabem pouco de mim, pode ser que tenha alguma verdade ali, tudo bem, então, mas não sabem muito, mas... cria um ataque pessoal a mim. Então, eu falei, cara, e era o momento da abertura desse bar. Eu falei, eu peguei e casei um pouco isso com essa abertura para falar, falem mal, mas falem em mim. Né? Pô, eu não tenho o que fazer, tem esse ponto. Porque se você tentar rebater essas coisas na rede social, é muito pior. Você jogar gasolina na fogueira. Então, eu uso a minha plataforma para fazer essa brincadeira com pessoas que me seguem, que me conhecem, que acompanham, que tá, e claro, que apoiam também, me apoiam, que gostam e tal. Então eu trabalho ali, né, para brincar com os meus seguidores mesmo. Então foi por isso, acho que era uma coisa muito vinculada a esse ataque que eu recebi, muito despropositado, porque não tinha nada a ver com a abertura do bar, o meu bar não tem posicionamento nenhum, eu posso ter os meus, e de repente eles destroem, né, querem destruir o bar, querem ver a falência do bar porque eu tinha um posicionamento lá atrás e tal. Enfim, eu tenho um posicionamento, né, acho que todo mundo tem o seu, né, eu respeito quem tem... Mas não respeito muito o meu. Especificamente, porque tá, a gente consegue entender na tua fala que tem um aspecto relacionado assim, à razão que está por trás de ter feito essa provocação, né? Que está relacionado com a tua personalidade. Às vezes até o gosto pela comunicação, uma postagem aleatória, né? Mas também pode ser uma fonte de informação que você usa para o próprio restaurante, como você comentou. Agora, especificamente dessa ação ali no Sambiquira, você percebeu alguma consequência mais positiva ou negativa em relação a essa ação e esse convite, né, para as pessoas criticarem o Sambiquira? Não. Se diz no movimento do restaurante, assim, no movimento do bar. Isso ou alguma outra coisa, né? Você falou assim, que tem a questão pessoal, né, de atacarem você, mas e pro negócio teve, tem algum impacto? Teve algum impacto? Não, não sinto. Eu, na verdade, eu sinto o contrário hoje, sabe? Eu sinto um movimento positivo através disso, assim. Por mais que existas, porque assim, sinceramente, eu acho muito fácil perceber que aquilo é uma brincadeira. Então, mesmo quem tem um posicionamento ideológico diferente do meu, percebe que é uma brincadeira. Eu recebo pessoas de todos os espectros ideológicos, que eu conheço super bem, que são amigos antigos, são amigos atuais e tal, que são clientes, que percebem que eu estou fazendo ali uma sacanagem e tal, e que respeitam maneira de pensar. Eu não vejo isso como... Então, primeiro isso, acho que a maioria tem um bom senso de perceber. Ah, isso aqui é uma sacanagem, o Betão é desse jeito mesmo, vamos aí, não tem problema, é óbvio. Agora, tem um... Tem um submundo, que eu vou classificar, que eu percebo como um submundo ali do mundo digital, que faz esse ataque, que não são clientes, que não iriam no bar, que fazem isso no mundo digital, e eventualmente até vão. O cara me xinga hoje na rede social, amanhã tá lá, porque eu vejo isso acontecendo, eu sei que isso acontece, né? Vai lá, abraça, oh, que legal e tal. Então tem assim, uma parcela assim, que é muito... que a gente fala assim, que esse hater ali que está atrás do teclado e tal. E também tem a pessoa que não vai. Ah, tem gente que não vai porque não gosta, esse cara fala isso, esse cara pensa assim, eu não vou no lugar dele. E eu compreendo e respeito perfeitamente. O cara que discorda de mim e escolhe não ir no meu restaurante, por isso eu não acho um problema. Para mim é muito violento quando se monta uma lista de boicote. Isso para mim é criminoso. Uhum. É diferente você promover uma lista de boicote e passar para você prejudicar alguém. Agora, eu não ir em tal lugar porque eu não gosto do jeito que ele pensa é uma coisa muito natural que é totalmente livre da pessoa decidir. Assim. Então, também aconteceu lista de boicote, me colocaram no meio e tal. Mas, ao mesmo tempo que tem essa retaliação por parte de muitos, tem também aproximação por parte de muitos outros. Então, eu recebo pessoas hoje que vão lá e falam comigo, adoro o jeito que você escreve, adoro as coisas que você fala, você é muito engraçado na rede social, adoro tua mulher, porra, daí tem cara que fala da minha mulher, já começo preocupado. mas assim, você vê, existe, no meu modo de comunicar, existe uma comunicação ali que afasta uns, mas aproxima outros. Então, claro que pode ser que tem gente que vai se arriscar nisso e vai acabar só afastando. Mas o meu vem uma construção de longo prazo que, tudo bem, pessoas foram se afastando de mim e outras foram se aproximando. E, de repente, encontrei um novo nicho de convívio, sei lá, sabe? Entendi. Então, cara, não, eu não vi. O bar, felizmente, está muito bem. A gente está com um movimento fortíssimo. Tem fila de espera. As pessoas falam assim, não vou lá porque nunca tem lugar. Né? Então, eu estou feliz com o que está acontecendo no movimento. Assim. Tá. Mas eu queria pegar, só puxar mais uma pergunta e depois já passo para ti, Fernando. Porque tá, você comentou a questão... Tem o viés político, que eventualmente a pessoa faz uma avaliação motivada por um viés político e não necessariamente pelo fato de ela ter ido ao bar ou ao seu restaurante, comida, e ter feito de fato uma avaliação. E aquela avaliação na plataforma, ela fica. Né? Ele lá, deu estrelinha 1, isso, nem sim. Foi lá, sim. Ou às vezes foi, enfim, tá lá. Ele tem essa avaliação por motivação política. Como que você vê essa questão em relação ao poder que as plataformas têm, essa possibilidade da pessoa fazer uma avaliação sem ter ido ao espaço, e como que isso pode impactar um negócio? Então, a plataforma tem, assim, e a gente está falando de diferentes plataformas, assim, a plataforma me ajuda muito. Então eu vejo um lado positivo nela quando eu, através do meu perfil na rede social, consigo atrair muita gente para o meu restaurante sem gastar nada, porque eu faço aquilo... É claro que estou sendo usado ali como um produto, então eles estão ganhando dinheiro através de mim, mas assim, eu consigo atrair. Então, ao mesmo tempo que ela me dá voz e me dá penetração, me dá alcance para conseguir trazer clientes, ela também possibilita uma pessoa falar mal do meu negócio sem nunca ter ido lá, e prejudicar o meu negócio, que afasta clientes. Então, a plataforma também afasta, mas aí eu até olho de um jeito que é muito mais complexo, sei lá, mais perigoso, ou mais... que está errado ali, a maneira como é feita, que assim, é isso que a gente está falando agora. O cara não foi no restaurante, ele pode ir lá atacar o meu negócio, se ele estiver em outro país, ele pode dar uma nota 1 para o meu negócio, só porque ele não gosta de mim, ou ele quer sabotar alguém, eles podem fazer isso. E quem se guia através das notas que você tem, muita gente faz isso, das notas que você tem numa plataforma de avaliação, ela acaba não indo no meu restaurante. Eu estou numa posição, como eu falei, como eu tenho uma força ali para chamar cliente no meu perfil no Instagram, o fato de levar nota baixa num Google da vida não me afeta tanto. Mas isso afeta muita gente. Uhum. Então eu não tô lá, então eu estou meio, digamos assim, não tão preocupado com aquilo, porque eu consigo alavancar essa gangorra do outro lado. Mas eu falei com várias pessoas quando começaram a passar essas listas de boicote, e os caras falam: cara, aqui na minha cidade eu vou ter que fechar meu negócio, porque me colocaram numa lista e meu negócio está às moscas, ninguém está vindo, estão dando nota baixa para o negócio, e as pessoas estão se guiando por isso. Então é péssimo. É muito... de novo, assim, é muito mal administrada uma plataforma que não obriga você de alguma maneira a ter ido no lugar. Você, né? Foi, pelo menos o cara pelo menos tem que responder, você foi, você garante, você tem certeza que você foi? Coloque a data que você foi aqui pra gente, né? Para o cara ter algum tipo de filtro, minimamente, assim, para o cara poder falar do lugar. Né? Que pelo menos eu queria ganhar um pouco do dinheiro desse cara que vai falar mal de mim, porque só falar mal de mim sem me dar nada é sacanagem. E hoje é muito fácil, com a localização, né? Ele sabe que você está ou não está no restaurante. Assim, por exemplo, claro, ele teria que fazer uma, né, chamava Foursquare, sei lá, um troço assim que era antes. O cara tem que falar, dar um check-in, exatamente, check-in, e aí poder avaliar, né? Senão não é certo isso, sei lá. Enfim. E Beto, assim, essa sua ação em relação ao Sambiquira, né? O Semana Falem Mal, Mas Falem de Mim. Eu acompanho você no Instagram, né, principalmente. Uhum. E eu vejo que você sempre tem alguma provocação, né? Tem em relação ao que está acontecendo. Quando postam alguma coisa, você pergunta, quer saber mais. Você acredita que é possível resistir ou ter alguma forma de resistência a esse poder das plataformas? Cara, você sabe que assim, essa minha provocação Fale Mal, Mas Fale de Mim era assim, um grito de resistência, né? Que ridículo, porque não dá, né? Ele é muito insignificante. Mas eu não sei, assim, eu acho que a gente deveria, eu acho que a gente está muito refém, vejo os estabelecimentos absolutamente reféns dessas plataformas de avaliação, de maneira a perder identidade muitas vezes, de maneira a invadir o cliente, para o cliente fazer uma avaliação. A gente sabe de vários lugares que o cara está na mesa fechando a conta, vai lá um garçom: ah, por favor, faça a avaliação aqui agora. O que atrapalha na experiência do cliente, porque é um pouco invasivo, porque é constrangedor você fazer uma avaliação de algum lugar com uma pessoa do teu lado ou te forçando a fazer aquilo. Então, por quê? Porque eles querem ter essa nota. Quanto mais notas tiverem lá, mais pessoas vão e tal. O que a gente percebe também, assim, que eu estou fugindo um pouco da resposta, mas tentando responder, é que os estabelecimentos de gastronomia melhor avaliados pela imprensa especializada normalmente são diferentes dos melhores avaliados pelas plataformas de avaliação de estabelecimentos gastronômicos, né? Tipo Google, TripAdvisor e etc. que tem aí. Então, a mídia, você vê, existe um disparate aí, né? Como é que eu chego numa cidade e vou saber qual é o melhor? Eu vou numa plataforma dessas que não tem especialização para avaliar gastronomia, porque o cliente avaliou, é legal, porque acho que a opinião geral da clientela, assim, me senti satisfeito, o preço que paguei foi legal, tal, então eu dou uma nota 5. Né? Ou ter que ir atrás de uma mídia especializada para saber o que é. Agora você perguntou alguma forma de resistência contra isso. Puxa, eu vou ter que pensar um pouco mais, talvez eu consiga responder no final, eu não consigo imaginar agora, assim. Agora, uma coisa que você falou que é interessante nesse sentido é a própria semana que você criou, né, ou esse esse convite, falem mal, falem de mim, é uma forma de resistência na medida em que você, assim, está satirizando a própria avaliação que vai vir ali. Isso. Ou não levando ela tão a sério, né? E eu acho que isso é interessante para a gente pensar. Mas uma coisa que me chamou também a atenção aqui na tua fala é que você diz assim, olha, a plataforma, ela me ajuda a trazer cliente. Então, ela, e você usa ela, ela dá eco, ela dá amplitude, né, uhum, para aquilo que você está falando. Por outro lado, ela tem esse outro, essa questão de você criar avaliações ou ter uma assimetria de poder e eventualmente até deixar de distribuir aquilo que você está querendo. Sim, sim. Você percebe essa... A gente está usando o termo aqui assimetria, mas você percebe de fato que existe uma assimetria em relação aos negócios, você falando como empresário, ou existe uma certa paridade de poder, porque você também tem essa possibilidade de satirizar a própria avaliação, né, ou de fazer aspectos que questionem a própria plataforma. Como é que você vê essa questão? Não, mas é que eu acho que não é uma avaliação que eu consigo fazer, porque eu uso a única plataforma de comunicação que eu uso é o Instagram e o WhatsApp, né? O WhatsApp eu não uso de forma para falar com meus clientes, é para o trabalho do dia a dia, tá? Então essa tira. Mas eu uso o Instagram, então, para fazer divulgação dos restaurantes, mas a plataforma que me dá nota baixa, ou onde me dão nota baixa, é o Google ou o TripAdvisor. São duas coisas que não se relacionam. Então, entende? Eu não consigo te responder. Entendi. Tá, mas é porque você não faz o uso do Google e do TripAdvisor como uma forma de angariar clientes. Não, nem uso, nem olho. A tua plataforma é o Instagram, e ali... É, então, assim, eu sou um empresário que talvez se diferencie de muitos, mas... Porque tem muita gente que trabalha através das ferramentas ali, muito ligado em avaliação. Eu não olho. Até uma época, tô falando aí, logo que eu abri meu primeiro restaurante, que era a Forneria Copacabana de Itupava, que era um outro restaurante que eu já não tenho mais, mas que eu trabalhei... do início até os primeiros 4 anos, talvez, não lembro, eu olhava isso diariamente, assim, era obsessão, assim, eu acordava, olhava e mandava para os gerentes se tinha alguma reclamação. Olha o que estão falando da gente. Cara, depois de um tempo eu falei, meu Deus do céu, eu tô, não serve para nada isso na minha vida, assim, isso tá atrapalhando, tá me deixando doente, assim, eu tô lendo coisas que às vezes não são pertinentes, eu tenho que saber do meu negócio de outra maneira que não nessa ferramenta. E acabei, intuitivamente, mas não foi nada programado, assim, acabei usando o Instagram para ter uma relação mais próxima do cliente, para falar, saber dele, assim, mais como é que ele está vendo o meu negócio. Eu não olho absolutamente, de verdade, assim, eu fiz isso, mas eu não entro no TripAdvisor, esse troço, não olho. Eu não acho que é positivo, não me ajuda em nada. Então, a maneira que eu tenho de... Até foi uma... Fui chegando nessa conclusão ao longo do tempo. A maneira que eu tenho de perceber... Porque, assim, é claro que a gente fica inseguro se o nosso trabalho está sendo honesto, bem feito, tem qualidade, se ele está bem colocado dentro da proposta que ele tem. É muito difícil falar, puta, dentro do que eu me proponho a fazer, será que o preço está bom? O ambiente é bom? O atendimento? Essas coisas todas, né? O que eu faço bastante é visitar outros lugares. Então, dentro daquilo que eu entendo, que são os restaurantes, estão no nível do meu negócio, eu vou lá, eu como, falo, ah, legal, esse prato tá bom, assim, assim, assim. E eu estou dentro disso, eu tô ok. Então, eu aprendi a avaliar o meu negócio e também, ao longo da vida, assim, observando o trabalho dos outros, observando se a gente aplica a técnica necessária, tá? Eu faço uma avaliação e tenho que estar seguro do que eu tô fazendo. Eu procuro estar seguro para não estar suscetível a esse tipo de reclamação que o cara vai lá, me xinga do que ele quiser e aquilo me apavora de tal maneira que eu perco o equilíbrio. Então eu procuro estar equilibrado nessa minha avaliação própria, entende? Uhum. E daí eu vi que aquilo não me ajudava em nada e eu não olho mesmo as ferramentas. Mas chegou um tempo em que olhava. Eu olhei bastante, sim. Olhei bastante um tempo e vi que era uma coisa doentia mesmo, assim, eu não olho mais. E daí agora, claro, eu depois da abertura do Sambiquira, que eu vi, porque eu tive que fazer ali a... Quem fez, na verdade, foi o gerente. Você tem que falar e cadastrar o teu negócio no Google, O cara saber o endereço, né? Saber o que é o negócio, se coloca umas fotos e tal. Você tem que ter aquilo ali, assim, para o cara achar o teu lugar. Na verdade, eu nem queria no começo, mas depois eu vi que é importante e é legal ter isso. E alguém fez, só que o gerente lá que fez, ele não colocou o número, ele colocou a rua e não colocou o número. Então os clientes falaram, Beto, tem que colocar um número. Eu fui lá, eu entrei, como administrador da página no Google, e quando eu entrei para colocar o número, eu vi que estavam xingando o restaurante. Com essas coisas, besteira que falavam assim. Falei, caralho, velho, sabe? Porra, querem falar. Aí que vem um pouco dessa brincadeira, né? Juntando todas essas peças, vem isso. Falem mal, mas falem de mim. Né? Porque... Mas não é um lugar bom de ficar olhando. Eu acho péssimo, na verdade. Você conhece algum caso de empresário, empreendedor, de que tenha sofrido alguma ação ou que tenha essa consequência mais presente desse poder das plataformas, das avaliações? Conhece algum caso? Não, eu sim, eu... O que acontece no segundo turno das eleições, acho que foi no segundo turno, sei lá, não lembro exatamente a época, assim, agora no ano passado, em 2022, fizeram lista de boicote. No Brasil inteiro, não é só Curitiba, no Brasil inteiro teve. Teve cidades do interior do Paraná, teve Curitiba, teve Santa Catarina, tal, tal, tal. Que isso que eu falei, que é uma coisa criminosa, é uma coisa muito mal intencionada, é uma pessoa ruim que está por trás daquilo, criando... uma perseguição mesmo, quer que o cara se dê mal na vida porque ele pensa diferente de você. Basicamente isso, assim, não tem, né, é um desrespeito ao teu posicionamento, os caras fazem aquilo para te ver mal, né? Então eu acho muito, muito violento até isso. E nessa época, assim, eu recebi de empresários, de donos de restaurantes que eu conheço em outras cidades, cidades menores, tanto em Santa Catarina como no interior do Paraná, até em Curitiba, talvez São Paulo e tal, que escreveram assim, desesperado, falando, cara, estão passando isso, viralizou no WhatsApp, os caras estão querendo, eu estou numa lista e eu não tenho mais cliente nas cidades que isso, para o cara sobreviver num lugarzinho desse, às vezes, é o que ele tem, né? Uhum. Então, acho triste, porque eu sou da opinião que, como cidadãos, pessoa física, a gente pode... Até o cara que quiser colocar a empresa dele com posicionamento político é a opção dele. Ele está trabalhando, ele vai segmentar muito o negócio dele, mas assim, pessoa física tem total liberdade de fazer isso. A gente está numa democracia, a gente pode falar o que pensa, a gente pode expor o que pensa, a gente tem essa liberdade. Que bom que assim. E ser perseguido e atacado por isso num nível que não fica só no debate das ideias e dessa, né, e dessa construção de ideia e vai para um ataque, né, que é o fim do teu negócio, uma pessoa que às vezes não tem nada a perder faz isso, isso é criminoso. Então eu tive sim, me falaram, pessoas apavoradas com medo, depois não falei mais, não sei como é que estão, mas saiu muita matéria sobre isso, assim, listas de ataque, perseguição, boicote, eu vi vários jornais, eu dei uma entrevista longa para um jornalista do Estadão, se não me engano, que ela tinha colhido vários depoimentos de muita gente, acabou que acho que não foi publicada, mas sobre esse pavor que o pessoal tinha, que estavam falindo o negócio por conta disso. Você chegou a sofrer evento com fake news também, não foi? Fui vítima de fake news. E aqui é uma coisa, né, que falaram, atribuíram a minha fala, né, que fizeram? Que não fazia questão de bolsonarista no restaurante, que é uma mentira, que eu nunca falei isso. Mas atribuíram a mim essa fala aí a plataforma posta, depois eles veem que aquilo não tem um fundo de verdade. Não dá, não acabou daí, você não tem mais o que fazer, porque isso viraliza no WhatsApp, ninguém segura esse troço. Essa é um outro ponto dessa simetria de poder e do poder que as plataformas têm, né? Hoje a pessoa cria uma notícia que não é verdadeira, né? Cria uma vítima, aquilo viraliza. Como é que foi essa experiência específica, né? Você conseguiu lidar com isso? Como é que... O que foi feito? Não, assim, no momento que isso acontece, assim, você olha e fala, primeiro, porque é uma montagem muito grotesca, começa assim, você olha uma montagem muito grotesca e mandam para mim, falam, o que é isso? Nossa, coisa ridícula, isso não dá nada. Mas aquilo começa a espalhar nos grupos do WhatsApp e a hora que você vê tá em perfis que tem uma certa credibilidade, assim, porque o cara tem lá um monte de seguidor, que ele se passa por um jornalista de credibilidade, porque parece um troço jornalístico e tal. E aquilo, enfim, aquilo ganha uma força... assim, assim, sem fim, né? E aí, aí dentro dos grupos de WhatsApp, aquilo vai ganhando novos contornos, novos textos, os caras vão ampliando aquilo, vão falando coisas que eu nunca disse e tal, aquilo piora. É muito duro porque, assim, é um ataque, assim, sem nenhuma barreira, você começa a receber aquilo, você se assusta, porque começa a virar uma coisa violenta, de xingamento, às vezes tem ameaça e tal. Você fala, cara, onde é que vai parar um troço desse? Que doideira isso aqui. Uhum. E não tem nenhuma resposta a dar, porque assim, você fala assim, olha, você faz uma declaração, eu não falei isso, isso é uma mentira que está circulando. Tanto faz para esses caras, tanto faz, não estão nem aí se é mentira. Já não foi, importa já mais, né? não importa mais, é você que fez. E eu recebo até hoje. Então, de novo, isso tem quase um ano já que fizeram. Ontem saiu uma notícia da abertura da Trolha, num desses perfis e tal. Eu vou olhar, cara, 80, 90% estão me xingando. Xingando de faz o L, de comunista, de que não aceita pessoas, de direitos. Que os caras ficam nessa. Se eu falo assim, olha, isso é mentira, é pior. Sabe? Uhum. Não tem o que fazer. Uhum. E psicologicamente você lida bem com isso? Não muito. Eu também não sei o quanto, não sei, porque tem gente que fala assim, você é muito forte para aguentar isso aí. Uhum. Mas quando acontece, porra, você fala, que merda que tá acontecendo isso? Você se sente muito vulnerável, né? É muito violento, cara, não dá para dizer que não, assim. Porque, de novo, assim, aquilo, enquanto... Se fosse uma coisa, ah, eu tenho certeza que vai ficar aqui e vai morrer, mas... Tem coisa que você ouve e fala, cara, isso aqui é perigoso, meu. Você não sabe quem são esses caras, sabe? Você não sabe onde vai parar isso aí. Então dá isso, que é muito triste, né? Mas acontece. E eu tento olhar e falar, cara, fazer o quê, né? Eu virei essa, tipo, esse alvo, né? Eu virei um alvo. Né? Uhum. Aparece minha foto lá de uma notícia, cara, enche. Porque depois eu olho assim, que nem nesse perfil, eu olho o número de comentários que tem uma postagem onde eu tô ali e tal, e as outras. Eu começo a dar um geral, assim, cara, tem muito mais comentário, sim, infelizmente negativo, né? Uhum. Me xingando. Uhum. E, certo modo, o engajamento não aparece o nome, já virou um troço que ataca, sabe? Uhum. É ruim. E eu já tenho que saber que não tenho o que eu fazer com isso, porque vai dar 20 anos, vão lembrar, não é você, que é aquele cara, que não sei o quê, que em cima de uma mentira, né? Porque de algo que eu não falei, mas isso que é pior ainda, e que não tem, e depois eu fui atrás de advogado, não sei o quê, é muito difícil achar o criador desse troço. Então, por isso que eu sou entusiasta da ideia de que as plataformas têm que ser reguladas e a gente deveria saber. Então, antes surgiu primeiro essa publicação, essa montagem aqui. Quem fez isso, né? O cara não pode ter feito isso. Até já vou emendar, porque tem um assunto aqui que talvez a gente não fosse lembrar, acabou de passar na minha cabeça. Porque, assim, eu acho que... Até a pessoa me xingar ali, ah, você é um babaca, você é um playboy, você é um escroto, um otário, não sei o quê, tá dentro de uma opinião dela, assim. Ela me acha uma baca, sei lá, eu posso ter falado, posso ser arrogante, né? De repente, sim, sou mesmo, não aceito, tudo bem, vou ter que melhorar isso em mim. É diferente da pessoa mentir alguma coisa sobre mim. Então, é um pouco do que eu tento diferenciar no meu pequeno mundo de empresário, dono de restaurante, que é isso, assim. O que é uma opinião, que o cara pode ter uma opinião sobre mim ou sobre o meu negócio, e o que é uma mentira. O que fizeram comigo é crime, é uma mentira, uma montagem. Esse cara tem que ser punido. Uhum. Ele faz uma coisa intencionalmente para prejudicar o meu negócio em cima de uma fala que eu não fiz. Uhum. Para prejudicar, para acabar com o meu negócio. E outro cara me xinga do que ele quiser. Tudo bem, assim. Tudo bem que desgasta, mas é a opinião do cara. Faz parte de um convívio. No restaurante é a mesma coisa. Então o cara entrar no meu, na plataforma e falar assim, não gostei. Estive no teu restaurante, ele tem que ir pelo menos. Estive no teu restaurante, não gostei da comida, achei o espaço barulhento, a comida é horrível. Uhum. Tudo bem, a opinião que o cara tem, eu tenho que lidar com isso, tenho que olhar e falar, opa, tenho que resolver isso. Agora, ele fala assim, estive no teu restaurante, passei mal e fiquei 2 dias no hospital e não aconteceu isso? É mentira. Essa plataforma não pode permitir um troço desse. Uhum. É mentira e opinião. A gente tem que... Existe, obviamente, uma separação dessas coisas. Né? Então... É um pouco da luta que eu quero pregar, porque eu acho absurdo o cara criar uma mentira ali e ficar completamente impune, sendo que ele teve a total intenção de prejudicar. Então imagina, né, você recebe um ataque, fala no teu negócio, é esse tipo de mediação que eu acho que a rede social tem que fazer. Não, não pode ficar aberto assim, sim, como aconteceu comigo ali. E a gente vê no teu caso especificamente que tem uma... quase como uma mistura. Alguns negócios eles tendem a separar o proprietário e o negócio, né? São coisas diferentes, a pessoa nem tem engajamento de rede social, né? Ou digo empresário, proprietário, proprietária. Mas no teu caso, essas coisas parece que estão misturadas, né? No qual as pessoas podem usar o teu restaurante ou as redes sociais para te atacar pessoalmente, né? Ou vice-versa. Você já passou na tua cabeça sair da rede social? E aí, voltando a essa questão, né, de como que isso pode ter um impacto pessoal, psicológico, né, de saber lidar com a crítica, com a mentira. Assim, uma coisa é lidar com a crítica, né, outra é com a mentira, com que não tem nenhum fundamento. Você já passou na tua cabeça sair? Já. Mas não só por isso, assim, eu já pensei em sair porque eu uso demais. Né? Eu sou viciado nessa desgraça. Então, às vezes eu falo, puta, vou parar de usar, ficar 4 minutos, eu não consigo, não é 4 semanas, 4 minutos. Não, assim, eu penso, falo, puta, eu não preciso usar tanto, vou usar menos e tal. Ao mesmo tempo, cara, é uma coisa muito interessante, porque tem um lado também que é muito legal nisso, né, como a gente estava falando, assim, eu recebo muito, eu tô aqui por isso, né, eu tô falando com vocês, uma conversa super agradável por conta da rede social, a gente tá falando uns assuntos, sei lá, profundos, né, sobre a atuação das plataformas, sobre a complicação que ela traz, por conta do meu uso na rede social. Então, ao mesmo tempo que ela me traz muitas coisas legais, assim, ela traz esse lado ruim. Então, cara, direto eu encontro gente assim, e muitos clientes no restaurante que me encostam e falam assim, ó, não pare de falar. Porra, eu adoro te seguir, isso aqui. Então a pessoa fala assim, eu sigo você. Eu falo, ai meu Deus do céu, eu já tenho medo. Não, mas eu adoro que você escreve, que isso, que aquilo. Ela tá falando, ah, que bom, maravilha. Mas assim, muito, muito diariamente, eu, sei lá, 3, 4, 5 pessoas, às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas assim, que vamos falar uma média de umas 4, 5 pessoas por dia, assim, espontaneamente, me encontram e falam isso, cara. É uma coisa impressionante. Então, tem esse lado que, daí eu falo, pô, que bacana, né, cara? Daí, claro, a pessoa fala isso, eu vou lá, eu pego uma matéria de alguma coisa, vou postar e encher o saco. Porque é afetivo também. Sim. Você vê um propósito também, né? Naquilo ganha um sentido. Assim, eu ganho força, assim. Eu ganho estímulo de continuar fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. Então, vamos antes do propósito, é porque eu nunca pensei, assim, no propósito do uso, realmente. Mas, assim... Gosto de escrever, gosto de me comunicar, né? Gosto de opinar. Quando alguém reforça a escrita, a comunicação, a opinião, fala assim, não pare. Porra, que delícia, cara. Eu vou continuar escrevendo aqui. Se alguém fala assim, cara, você escreve merda o dia inteiro, você não tem vergonha de fazer isso, tal, eu falo, cara, se eu ouvisse negativo, eu pararia. Não ia ficar me expondo com isso. Então eu tenho muita força desse pessoal que segue e fala, porra, que bacana que é ler você. Ou assim, né, que eu tenho visto... você é essencial. Não tenho a sua pretensão de achar que sou essencial, mas essa fala, porque você, né, você é essencial, porque você fala com um nicho de pessoas que é assim, assim, assim, que você tem alcance para falar com eles. Fala, pô, que bacana, né? Eu consegui estar ali, penetrar ali. Difícil lidar, porque existe uma resistência, existe uma reação, existe um embate de certo modo ali, mas, cara, saber que eu tô de certo modo, ficando ali, né, colocando ideias e conseguir dialogar com essa galera, eu acho bem legal, assim, né? Mas cansa, dá trabalho, é quase que um trabalho paralelo, assim. Pô, uhum. Eu tenho meu trabalho do dia a dia e mais isso, né? Então... É um trabalho paralelo, né? Agora, tem outra coisa que também é interessante, porque o meu modo de me comunicar, ele... Isso é bem legal pensar também. Ele comunica dentro da minha empresa, não só com o cliente, né? Então, os meus colaboradores falam, esse cara é assim. Então, quando a gente busca profissional, ou muitas vezes, agora está acontecendo, o profissional vai atrás da gente e fala, cara, porra, eu acho muito massa a maneira como você vê, como você lida com o teu trabalho, como você lida com as tuas ideias. Tá, tá. porra, não tem uma vaga, eu quero trabalhar com vocês aí e tal. Então, tem muito isso também. Então, o meu comportamento, tá, através da rede social, ele recai dentro da empresa. E esses caras estão comigo, eles falam, cara, meu chefe, às vezes eu nunca falo com a pessoa, porque eu estou hoje com acho que uns 80 funcionários. Eu não, às vezes não falo, né? Às vezes não sei o nome, sei lá, que eu acho até feio falar isso, mas a gente tem aquele convívio ali, né? Com uns mais próximos, mais distante de outros, mas assim, aquele cara está lá, ele não que todos me sigam, mas assim, quem segue, quem acompanha, sabe o que eu faço, sabe o que eu penso, sabe meu estilo de vida, ele está ali vendo. Fala, pô, eu trabalho com esse cara. Ah, que massa trabalhar com esse cara. Ou que merda trabalhar com esse cara, não sei, mas vai formando uma cultura organizacional que parte do chefe, líder, sei lá, que é comunicada através da rede também. Vai reforçando o meu modo de ser e está lá dentro do meu negócio. Né? Ele, então, se eu falo assim, puta, que bacana, a gente tem que pensar, sei lá, pensar no consumo do produtor local, a gente tem que valorizar esses caras aqui. Se eu falo isso na minha rede, meu funcionário está lá atrás falando, pô, esse cara fala isso. Eu não preciso estar lá o tempo todo batendo essa tecla dentro do trabalho. Esse cara tem essa ideia aqui, eu acho que é bacana, me identifico com isso. Falar sobre meio ambiente, ou mesmo criticar governo por alguma pauta, alguma coisa assim, ou eu hoje sou, né, faço mais essa linha da defesa do direito trabalhista, né? Normalmente o empresário não é muito afim de fazer isso. Eu já fui contra defender direito trabalhista, hoje eu entendo muito bem por quê e tal, e hoje eu respeito muito essas pautas que defende o trabalhador. Então eu falo, puta, né? Então alguma coisa que eu me posicione sobre isso, né? Que bom que sei lá, desde a lei da doméstica que eu falo lá, ou falo contra a vulnerabilidade dos motoboys. O cara que trabalha comigo já tá vendo o que eu tô fazendo. Né? Pô, esse cara fala isso. Tem cara que acha uma palhaçada que eu tô falando, tem cara que gosta, mas ali dentro do meu negócio acaba se formando uma cultura pela fala na rede social. Sim. O cara sabe o que eu tô falando. A construção da cultura, da identidade do negócio. Exato. Vai se misturando e vai atraindo as pessoas. Exato. Né, que ou se eu falo de diversidade, né? Falar diversidade, sei lá, assim, eu sou, né, eu venho nessas pautas mais progressistas, né, falando, sei lá, de inclusão, essas pautas, assim, nem é meu lugar de fala, eu entendo bem isso, até eu tenho que tomar muito cuidado para falar, para não parecer uma coisa, né, que eu tô aqui me fazendo em cima disso, mas eu venho na pauta progressista falando da importância do salário igual entre mulheres e homens, são algumas pautas assim e tal, esse tipo de coisa. E eu tenho que cuidar muito para manter isso dentro do meu negócio também, obviamente, que é o que eu faço, eu tenho que ter coerência nas coisas que eu falo e tal. Então o fato de apoiar certas pautas, o cara que trabalha comigo lá, ele sabe, né? Então, funcionário trans, por exemplo, ele sabe que esses tempos eu postei abrir vaga, alguém de uma, não sei se é uma associação de pessoas trans, alguma coisa assim, posso anunciar aqui? Eu falei, lógico, anuncia aí, a vaga está aberta, né, não tem essa distinção. Então a gente daí contrata pessoas trans, né? E aí vai, e a gente vai trabalhando, então, através da rede, vai respingando numa cadeia inteira de trabalho dentro do negócio, não só para o cliente. Uhum. O que é bem legal. Uhum. Legal. Bom, Beto, eu estou olhando o horário aqui e um tempo que a gente tem aqui é pouco para tanto assunto interessante, né, Fernando? A gente pode ir longe, mas eu quero muito agradecer a tua participação, né, e as provocações e esse material que você deixa aqui sobre a mesa para a gente pensar, para os ouvintes pensarem, né? Isso aqui não tem pretensão nenhuma de ser conclusivo, muito mais é uma provocação. Mas eu queria só deixar aqui registrado para as pessoas que ouviram a gente, que ouviram você e que quiserem acompanhar o teu trabalho, como que te encontram nas redes sociais, Instagram, você falou? No Instagram coloca arroba Beto Madalosso. Os restaurantes, não vou falar que eles vão esquecer, porque são muitos arroba. Mas daí no meu acho que a pessoa vai ver lá outras coisas. Legal. Fernando, obrigado também. Obrigado, Renê. O podcast com gestão é produzido pelo Laboratório de Tecnologias Alternativas de Gestão da Escola de Negócios e do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A trilha sonora de Ricardo Trojan. Se você tem dúvidas, comentários e sugestões para esse programa, por favor, escreva para podcastcomgestão@gmail.com. www.renedeluca.com. Muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de nos seguir na sua plataforma de podcast preferida e até a próxima.